puter amor, sou filho do meu pai. Feliz eu devo ser, meu pai foi quem me fez. Eu devo ter amor, sou filho do meu pai. Feliz eu devo ser, sou filho do meu pai. Eu devo ter amor, sou filho do meu pai. A minha mãe me acompanhou, sou filho do meu pai. Eu devo ter amor, sou filho do meu pai. A minha mãe me acompanhou, a minha mãe me acompanhou.